E a galera começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 250, um quarto de milhar, né? Eu sou o Lázaro, estou aqui mais uma vez com Carlírio Neto. Saudações a todos. Estou aqui com a Rafaela. Boa noite, pessoal. Dessa vez, voltando com a minha frase. Porque o Lázaro me avisou da vez passada que era essa frase. Então, é isso aí. Vou continuar usando. Voltando ao seu goianiense paulistano. Estamos aqui também com a Jojo. Oi, pessoal, quanto tempo? É, a Jojo voltando depois ela de um tempo. Volta! Depois de tanto tempo. Faculdade, gente, faculdade quanto é tempo? Foda. É, quase 2 meses. Sim. E estamos aqui também com o André. Olá pessoal, boa noite. Hoje é dia de expandir o nosso domínio para o além e até mesmo para o banheiro. Não conheci outro mundo por querer. Quem não entendeu vai entender um pouco melhor no podcast. Tem uma metralhadora de frases. Eu nunca pensei no sobrenatural no banheiro. Interessante, viu? Interessante. Ah, então. Tem. Tem. Inclusive, né? Enfim, tem bastante. Enfim, é que ele fez referência de várias coisas, apesar de que ele não sabe que eu troquei meu anime, né? Mas tudo bem. Mas tem domínio também no meu anime, então dá pra dizer que tá perto. Eita, porra. Enfim, é isso. Hoje a gente vai falar sobre animes sobrenaturais, tema da Rafaela. Depois ela explica um pouco. Mas antes da gente entrar no tema do cast, como sempre a gente faz aquele momentinho de ler comentários da edição passada, ou às vezes do chat ao vivo também, né? Então, vamos lá. Então, vou começar aqui pelo chat ao vivo, tem poucas coisas, né? Então, o Valdeir Antônio, ele comentou: nossa, amei o tema, adoro o tema. Um dos últimos que assisti e viciei foi Miku Yotsuya. Eu imagino que ele esteja falando de Miyaruko-chan, tá? Porque eu fui atrás de ver a personagem do Miyaruko-chan. Então é isso. E o Wesley também. O Wesley não está no podcast, mas ele está aqui nos acompanhando. Mandou: boa noite, pessoal! Irei participar, mas vou acompanhar daqui. Perdi a volta da Jojo. Seja bem-vindo novamente. E Kyokara Mao Sobrenatural no banheiro. Tá aí. Ok, obrigado, Wesley. Muito obrigado. É isso aí. Tem vários animes sobre banheiro. Vou até procurar aqui um outro anime que eu quero falar no final. Mano, que eu não ia falar, o que eu escolhi é de sobrenatural no banheiro. Eu sei. Eu sei que é a referência do seu anime. Mas enfim, vamos agora para os comentários lá na Netoin. Carlinho, por favor. Ok. A escritora fez um comentário no Netoin, publicado em 12 de maio, data dessa gravação, às 2h42 da tarde. Vamos lá, então. Saudações, meu caro padrinho. Tô aqui de novo nestas bandas. O motivo da vez? A costumeira postagem do ranking da TV japonesa de 14 a 20 de abril. Feliz que, como a gente, o pessoal tem curtido muito a Mau Mau. Sem surpresas contra Conan, porque tá indo mais que bem. E por fim, será que teremos um repeteco do passado com Yaiba Samurai Legend? Vou explicar. Como uns sabem, Yaiba é do mesmo autor de Detective Conan e The Magic Kaito. E aí, nada de novo. Acontece que lá em 2014, Magic Kaito 1412 fez uma dobradinha com Conan. O resultado que o anime, em 22 semanas, sim, eu contei, esteve no ranking da TV japonesa, chegando ao cúmulo de algumas vezes bater o One Piece na audiência. Agora que Aiba tem mais uma chance de brilhar com seu anime, esperar que mantenha a presença no ranking como houve com Kaito Kid. Duvido que bata no chapéu de palha, mas se ficar ali nos mais vistos durante sua exibição, lucro. Bem, é isso, até a próxima. Muito bem, escritora, comentando sobre o ranking de audiência. Eu acho legal, mas eu não acho nada impressionante. Porque o problema é na cara que um originado do Detetive Conan tinha grande chance de estar na audiência por muito tempo, mas tudo bem. Mas eu fico feliz aí pela comemoração. Rafaela, por favor, seu comentário. Vamos lá para o comentário da escritora no Anime Coach. Saudações para o começo de mais uma temporada de animes ao Kyodai Podcast. Avisando que tem comentário no Netoin que pode ser lido antes ou depois desse, fica a critério de vocês. Bom, já foi feito. Tinha dado spoiler que meus sábados estão recheados de anime dessa temporada e, bem, passado um mês, nada mudou. Indo para os animes que continuam, mal, tá muito bem, obrigada, e vamos ver o que vai dar nessa reta final da sua segunda temporada. Olha, admito cê, que eu... Você fica falando que mal está na frente de um bicho, faz mais ontem. Sentido. Eu faltei na call de ontem, né, porque é dia das mães, e aí eu fui assistir mal hoje na hora do almoço, meu irmão. Maluco. Altas teorias na minha cabeça, maluco, triste maluco. Que eu não tava conversando com o pessoal para saber. Maluco, mas grande também... episódio. Grande episódio, né? Partindo para as continuações, só acompanhando duas, a nova temporada de Ciel e Sebastian, que está bem ambientada, como das novas peripécias da bruxinha Okiuki e a sua família, que ganhou uma nova integrante fofinha. Sebastian e Ciel, é temporada bom demais, pense bom demais. Eu tava pensando seriamente em trazer ele como meu anime da temporada do podcast temporada, mas eu queria evitar. Mas bem, já quanto aos remakes e reboots, saiba que Yaiba Samurai Legends, nova versão de uma obra completa do mesmo autor de Detective Conan, é sim, Yaiba tem começo, meio e fim. Pode ficar tranquilo. Eu tô errando todas as vírgulas, desculpa, escritora. Tem sido bem divertido e animado, sorte que mantiveram a voz do protagonista, porque sim, é a mesma voz do Conan. E tem de manter o contexto, porque são obras do mesmo autor. Detective Conan partilha a voz do personagem com os protagonistas de Yaiba e Magic Kaito, e admito que foi uma grata surpresa que a nova versão ter dado as caras. Outro anime que encaixa e que foi citado brevemente no podcast é nossa cara... Anne Shirley, sim, temos uma cota das obras baseadas nessa personagem e de sua obra que começou mais como narrativa única e acabou virando uma série de livros. Tem sido muito legal de acompanhar e, pelo visto da abertura, deve abordar a infância e juventude da protagonista. Agora, se vão adaptar toda a série de livros, aí o tempo dirá. Partindo ao nosso anime inédito, né, ao único anime inédito, sem ter continuação, remake ou reboot, temos Kaitai Naka no Osam, ou o anime do Mestre Espadachim. O ponto que eu fiquei surpresa que tenha acertado foi na voz protagonista, porque parece familiar pra mim. Aí fui checar o cast de voz do mal e aí estava certa. É o Seiyu do Gojiu, da franquia Sayuki, o que faz total sentido pelo personagem que está sendo interpretado. O anime está indo bem, são estes os animes que estou vendo, então é isso, se cuidem e até mais. Pururu. Achei só Mau Mau e Anne Shirley que eu tô vendo dessa lista. Eu nem a Anne Shirley tô vendo. Eu tô vendo Mau Mau e Sebastian, né? Mau Mau e Crochitzy. Eu tô vendo Mau Mau, Fiel e tô vendo Tube Hero X também. Não. Tô falando da lista que ela falou. Não tô falando da temporada. Da temporada eu tô vendo Tube Hero também, por exemplo. Mas enfim, muito obrigado, escritora, mais uma vez. Muito obrigado, pessoal, que está comentando ao vivo. Se tiver mais comentários no final, a gente lê um pouco mais. Vamos então agora para o tema desse cast. Então, Rafaela, por favor, explique o tema desse cast e passe a vez para o André, que hoje ele vai fazer as honras de começar. Então, né? Então, galera, era a minha vez de escolher um tema. Eu literalmente fui olhar a playlist de podcasts do Kyodai desde que começou. Procurei, assim, tema genérico. Eu literalmente peguei a lista a lista de gêneros que existe no Anilist. Comecei a cavucar, olha, esse tema já foi. E eu descobri, olha para a minha surpresa, que não tinha um fucking podcast sobre sobrenatural, que é um dos meus temas, gêneros de anime favoritos, tá ligado? Tipo, quê? Como assim? Então, eu me senti, assim, obrigada a fazer esse cast, né? Eu tinha outros temas para... eu pensei em outros temas também para esse episódio 250, mas os que tiveram mais votos foi esse outro tema, então esse foi o escolhido para ser o primeiro da minha lista de temas que já estão escolhidos para os próximos, sei lá, 2 anos. Sei lá quantos temas eu tenho a escolher daqui para lá. E é isso, basicamente. É um dos meus gêneros favoritos. Pururu. Tudo bem, os outros temas ficam pro podcast surpresa. Bem isso, né? Uhum. Bem isso. André, você vai começar hoje. André, infelizmente, não tá tão bem. Ele pediu pra começar, pra sair um pouco mais cedo. Então, André, que anime você traz para nós nesse cast sobre Sobrenatural? Olá, hoje eu trouxe para falar o anime Jujutsu Kaisen, né? Um anime que acabou sendo bem marcante para mim. Eu já sei assim que, mais pela parte mais recente, né? Que eu já sei que não foi a favorita do Evilás, pelo menos que eu lembre. Não foi. Mas enfim, diz que você não gostou tanto da segunda temporada, gosta mais da primeira. Eu acho que é igual pra mim. É porque eu acho ele ok. Eu nunca achei ele uau, que coisa. Eu acho ele ok. Ele é padrão. Eu acho que talvez eu goste mais da primeira temporada, porque pra mim todas as aberturas e encerramentos da primeira temporada são melhores. Apesar de que a segunda são o primeiro, a abertura da segunda é muito boa. Eu prefiro mais da segunda, mas as aberturas são muito boas. Mas eu é que eu só não, nunca achei ele impressionante. Mas só isso. Diferente do grande povo. Enfim, ele tem umas coisas meio assim, de anime meio que padrão, meio mainstream, mas ele consegue jogar de uma maneira um pouco mais interessante com isso. Enfim, vou começar falando, né, dando uma breve introduzida no enredo, né, que te acompanha o protagonista e o Jitadori, que ele, como ele é um estudante normal de escola japonesa, que ele tá no clube de ocultismo, clube que tá pra ser fechado, e no desenrolar disso, né, que ele estava preparado pra esse clube, ele acaba esbarrando, né, pra encurtar aqui, ele acaba esbarrando num objeto místico, né, que realmente seria amaldiçoado, que é o dedo de uma maldição ancestral muito poderosa, que é o Ryomei Sukuna, né? E isso vai engatilhar as aventuras dele em seguida, que ele acaba consumindo esse dedo e engolindo, para ser mais exato, e acaba tendo o espírito do Sukuna dentro dele. Né? Ele consegue, às vezes, controlar o corpo, às vezes o Sukuna assume, mas ele fica nesse dilema. Eu vou logo começar aqui, assim, nesse começo, desde assim, de quando eu ouvi falar desse anime, vi umas imagens, eu vi logo assim, pô, tá aqui, nesse personagem principais aqui, tá um template de Naruto, né, o Zagueiro, que você tem um protagonista, né, com um demônio dentro dele, aí você tem um outro protagonista que parece um rapaz assim, mais frio, mais nada dele, aquela coisa, né, que quase poderia ao Sasuke, né, pra quem não tá pegando aqui a analogia. A principal seria o Naruto, claro, tem a Kyuubi e o Itadori tem o Sukuna. E aí você tem, né, uma menina no grupo, né, que Naruto é a Sakura e aqui vai ser a Nobara. E um professor com um tampando os olhos, né, aí o outro tampa um olho, né, que é o Kakashi, e aqui é o Satoru Gojo, vocês sabem. Aí, sem mais delongas, né, aí, pô, isso aqui vai ser só um genérico de Naruto, mas não, ele explora muita coisa, né, tem de formas diferentes. E agora a gente pode falar assim, o que seria o Jujutsu, ensinar esse conceito. Abrir isso, você falou, né? Essa trupe do protagonista, de ter um grupinho e tal, formado com esse tipo de padrão, que é comum em vários shounens, né? Tem bastante coisa do Jujutsu que é mais comum nos outros shounens, mas eu não acho que isso é uma crítica, tá? Eu acho que fazer, mesmo que seja a mesma coisa, bem, é o suficiente, então... Mas você podia fazer a mesma coisa pra Fairy Tail, ou você podia fazer a mesma coisa pra Yakusho, pra um zilhão de shounens. É meio que o padrão. Eu só entendo que o Naruto é mais famoso, mas é que eu não acho que ele é um padrão só de Naruto. Porque o próprio Naruto não é um padrão. Sim, né? No caso, me veio assim, essa proximidade mais com o Naruto, mas tem esse tema. Inclusive, o próprio Naruto já tem, se não me engano, é assumido que no Naruto, o Naruto tem inspiração do Goku e o Sasuke tem inspiração do Vegeta, né? Mas seria um template, né? Um padrão um pouco diferente, mas teria, né? Já essa referência. Qual a diferença que o Kishimoto gosta do Vegeta, né? Aparentemente, e diferente do Toriyama. Mas aí, e assim vai, né? Essas proximidades, assim. Mas voltando aqui, o conceito de Jujutsu. Bem, isso pode ser um pouco complicado, né? Demandar alguém mais especialista, né? Para entrar a fundo. Mas a gente tem basicamente a ideia de xamanismo. Né, você tem umas traduções diferentes para esse conceito. Em alguns cantos, né, foi traduzido, né, o tipo de personagem que a gente tem ali como feiticeiro, Jujutsu, mas feiticeiro dá uma carga, né, dessas tradições místicas um pouco mais ocidentalizado, enquanto Jujutsu seria mais específico para um xamanismo Mas bem. xamanismo não é muito ocidental, não? Pois é, como eu disse, não é tão fácil assim, né? Mas tem um tipo de xamanismo bem japonês, ou bem, é bem oriental, pelo menos, É né? muito Que japonês. é abordado ali, né? Porque tem umas referências culturais específicas lá, tem uma tradição mística, inclusive, que ela foi bem forte, justamente na era Heian, que é a era que é referenciada em Jujutsu como sendo a era dos feiticeiros mais fortes, né? Então, tem toda isso, uma tradição mística, né, de conexão com os espíritos, que inclusive tem um pouco de relação lá com as tribos Ainu do Japão, tem todo esse histórico que foi usado de referência, né, para poder, né, inspirar um pouco, pelo menos, a obra. Né, dá até para comentar que tem outras coisas que inspiraram até mais, mas enfim. E é isso, detalhes que a gente pode nem achar que são só improvisados ali. As expansões de domínio. Você tem os nomes de cada expansão de domínio e o selo de mão. Cada selo de mão daqueles é referente a uma divindade, geralmente budista, geralmente não, uma mística com um conto budista por trás. E algum com referência, mas é um pouco mais hindu. Por exemplo, você tem a expansão do domínio de Satoru Gojo. Esse é aquele gesto que é associado a Indra, né, que é uma divindade muito importante em hindu, né, que seria o rei dos devas, né, que divindades estão só abaixo daquelas três principais, que é Shiva, Brahma e Vishnu. Aí você tem aquela pessoa do domínio do Sukuna, ela tem no selo de mão uma referência ao Ema, né, ao líder lá do submundo. E isso, né, é muito rico em pesquisa, em referências, né, a construção dos detalhes aí do que são trazidos, né, visualmente e verbalmente na obra. E é uma obra assim que parte importante da minha experiência com ela foi uma coisa assim, que eu estava querendo abordar aqui, né, algumas vezes, que é, né, até me de dar o nome, mas eu chamo de música geek brasileira atual, né, que eu só estou chamando de rap de anime. Né, que o pessoal ia fazendo música relacionada ao que estava acontecendo no mangá, né? Aí você já ia me pagando mais para coisa. Aí teve um evento assim, digamos assim, um evento cultural massivo também, que foi a questão da. Ao mesmo tempo, teve no mangá, quase no mangá, a morte do pessoal muito importante, né? E o selamento dele no anime. E é isso, né? Eu acho muito interessante como ele aborda as mecânicas de luta, apesar de que não é... Aliás, tem essa questão da autoria, né? Que é a autoria do mangá de Gege Akutami. Só que tem até uma polêmica em relação a assim, qual seria a identidade de gênero dessa pessoa, né? Que essa pessoa ficou mais reservada, até onde eu acompanhei, pelo menos. Né? Aí você tem um anime que é feito pela Estúdio Mapa, né? Que tem algumas partes de animação muito boas, aí teve alguns problemas de orçamento mais pro final, mas continuou com a qualidade respeitável. Tem a questão do protagonista, assim, se ele foi bem planejado, por coisa, porque ele perde um pouco o protagonismo boa parte da obra. Enfim, tem muito que se fala de Jujutsu, recomendo, assim, pelo menos para quem tolera, né, essa obra de anime um pouco mais mainstream, né, que ele tem um formatinho um pouco mais padrão, assim, que chama assim, do animizão de batalha, né, o shonen de batalha, mas é bem envolvente para quem, né, aprecia essa arte, e é isso. Seria até mais o que falar se vocês, mas é isso. Uma coisa curiosa de Jujutsu que eu acho que vale falar, porque muita gente se apegou a isso, pelo menos muita gente que eu conheço, que gosta, faz podcast e tal, de coisa de ciência e tal, se apegou ao fato de que muitas das habilidades de alguns personagens, eles são pautadas em conceitos científicos ultra, como é que pode dizer assim, ultra expandidos, né, que são conceitos que eles não existem, mas que as pessoas estudam no, na ideia de como se existisse o que seria, né? Como, por exemplo, o poder do Gojo, que tem relacionado com o círculo perfeito, né? Entre outros personagens que têm isso. Além, obviamente, de tudo isso que o André falou, que eu achei um legal ele trazer essa parte do... em falta de uma palavra melhor na minha lembrança agora, o folclore. Não seria folclore, né? É mais religioso, né? Mas no aspecto religioso... que inspira Jujutsu, assim. Eu acho muito legal isso, né? Eu acho os efeitos dos designs dos golpes muito interessantes de Jujutsu. Eu só acho que o roteiro, ele tem seus problemas, assim, né? Ele tem muito... tem soluções de roteiro que são muito... só pra empurrar a história pra frente e que elas não fazem muito sentido dentro do que tá sendo mostrado. Mas acontece. Não é como se fosse só não é nada, só não me, pelo menos pra mim, não me impressiona, assim. Tanto que metade das coisas que acontecem na segunda temporada é meio na cara, né? Então, assim, o flashback é excelente, o flashback eu não critico. É mais da história principal mesmo. Eu só queria comentar que eu sou suspeito pra falar, porque eu acho o Jujutsu, ele é bem básico, só que é um feijão de arroz que é gostoso, sabe? E aí eu gosto muito de Jujutsu, mas é bem básico, sabe? Não tem nada de novo, mas ao mesmo tempo ele é divertido. Realmente, pro final, foi ficando um pouco... O GG não sabia o que fazer, eu acho que ele queria... Não, talvez ele soubesse, mas ele queria terminar tão rápido, que eu acho que não deu tempo de algumas coisas respiradas, acho que poderia ser um pouquinho mais longo, não sei. Mas eu gosto muito de Jujutsu, sabe? E eu gosto de toda a vibe do anime, assim, nessa coisa mais... Se a gente tá falando sobrenatural, né? Eu gosto de como ele constrói a ideia do sobrenatural, essa coisa meio grotesca e tudo mais. Eu acho que é um conceito que vai ficando interessante, assim. Tipo, enquanto a estética da série, assim. Acho que é legal, assim. Eu, pessoalmente, gosto muito. Mesmo sabendo que é um grande feijão com arroz, mas eu me divirto. Uhum. De minha parte, eu também concordo que ele é um grande feijão com arroz. Eu discordo do André quando ele fala que não é mainstream. Eu acho ele totalmente mainstream, totalmente ele é básico, 100%. Totalmente shonenzão, tá ligado? Não tô dizendo que ele não tenha algo de especial. Ele tem o mesmo nível de especial que qualquer outro shonenzão. Desculpa falar palavra. Aí eu discordo. Gosto muito. Eu gosto muito dele, principalmente porque eu gosto muito da questão de sobrenatural. Eu concordo com o Evilásio que o roteiro foi o que causou o maior impacto dentro da obra, no sentido que boa parte dos poderes não são devidamente explicados. Tem uma questão grande de Deus Ex Machina com o próprio Sukuna. E essa segunda temporada que teve toda a questão... de Shizu, como é o nome do bairro? Shibuya. Shibuya, Eu acho que foi uma grande matança desnecessária, que... mas aí é só minha opinião pessoal, porque um dos meus personagens preferidos morreu, tá ligado? Não gosto muito disso, mas... Absurdo, mas detalhes à parte, assim, eu acho que podcast falta... pode ou não contar spoilers, escute por sua conta e risco. Eu não disse qual foi o personagem que morreu, só disse que um personagem favorito meu morreu. A Joana falou. A Joana falou. Eu nem sei se eu sei o personagem. Não foi ela. Não foi ela. Não foi esse. Não foi outro personagem. Não foi esse, foi outro. É o personagem que todo mundo adora, porque é o personagem que odeia aquilo que todo mundo quer são odeia, que é hora extra. Exatamente, né? Que é hora extra. Eu odeio trabalhar, preferia sair de finanças para trabalhar com sobrenatural, porque pelo menos com sobrenatural ele é melhor. Nesse nível. Amo de paixão, amo demais, mas morreu. Eu disse que ele. Eu disse que o anime ele tava assim, né, nesse padrão, né? Ele faz umas coisas diferentes, mas ele tá nesse bloco, né, de mainstream de anime de batalha, né? Eu disse que sim, que ele tá, né? Ele é isso, né? Inclusive, assim, né? Falando essa coisa do mainstream, eu acho interessante como ele furou a bolha, assim, no otaku. Porque tanta assim. Gente que não é, tipo, assiste normalmente anime falando, eu falei, meu Deus, como assim? Porque ele é bem o tipo de anime que fura bolha. Eu acho que todo ano, ou quase todo ano, surge um anime que fura bolha. Então, meio que. Hoje em dia eu não tenho muito dessa. Tipo, ele é super especial. Porque... Acho que todo ano tem um que se destaca mais. Esse ano tá sendo o Tube Hero X, inclusive. Então... E os animes shonens que são de batalha, geralmente são os que tem mais são mais propícios a furar a bolha. Eles são dizer mais que um shonen de batalha tem mais sucesso, eles geralmente são os que são mais fáceis assimilados. Eu não tô Black querendo diminuir, não, tá? Nem eu, nem a Rafa, tô querendo diminuir. Todos esses aí, pra mim, eles são furadores de bolha, de alguma maneira ou não. Certo. Mas é, como eu disse, é uma coisa que você tem forte, assim, essa pesquisa, né, de fazer as coisas, sim, mas meu único problema com essa pesquisa é que eu acho que ele vai até a segunda página, ele nunca se aprofunda muito, né, o poder do Gojo é o ciclo absoluto, mas como assim, o que isso tem a ver, o que tem a diferença, não, tem um ciclo absoluto que tem essa parada, né, mas me explica melhor, me dá, não, né, porque aquela parada, né? Quando você faz uma habilidade, um poder, um personagem que é muito inteligente ou que tem alguma coisa, teoricamente o roteirista também tem que ser. Então você só fazer a pesquisa acaba meio... E aí, na dúvida, bota o Sukuna, porque o Sukuna ele tem um poder do... Ele tem um poder do plot twist ou do protagonismo ou do roteirismo, né? Então... Essa questão, assim, do... O X-Machina no vilão, não no protagonista. Não, ele detesta o protagonista. Ele só tá lá, só o corpo. Claramente o autor não gosta do protagonista. É uma das coisas que acaba sendo diferente. Uma das coisas que acaba sendo diferente, né? A questão do papel do protagonista nessa obra acaba levando um pouquinho diferente. Mas essa questão do roteiro, né? Prêmio de roteiro, é uma coisa assim. Eu, ao longo dos anos, eu tenho percebido, eu tenho acreditado que para esse tipo de obra, quem está criando não se preocupa tanto com a lógica, quem se preocupa são os fãs, quem se preocupa mais com lógica assim, de batalha, parece que está criando meio que não liga, só que é mesmo o impacto da coisa. Eu não sei se eu confio muito nisso, não. Eu acho meio preguiça, porque tem gente que faz muito bem. O próprio Toriyama, que a gente falou antes. Tem. Eu disse, tem coisas que são bem, mas tem coisas que são muito geniais que ele faz. O Oda é preocupado pra caralho com tudo. Até o T-Cubo, ele tem os seus problemas, mas ele fazia pelo menos essa parte de direito. Então, não sei. Adoro Dragon Ball e tal, mas você dizer que tem uma lógica fechadinha ali... Lógico não tem, eu concordo com você que não tem, mas é mais certinho, tá? É mais fácil você aceitar, até porque ele não tenta complicar. O problema pra mim do Jujutsu nesse negócio é que ele tenta complicar pra ser incrível, e aí é um problema, mas assim, amor, acontece. Não é um eu problema. Já ia lembrar você, Eu ia lembrar você de Curirim versus Bactéria. Quem? Curirim versus Bactéria, a história do nariz, né? Que o Curirim vence porque não tem nariz, a bactéria que é mal cheiroso. Eu não lembro disso. Não é batalha. É questão da lógica em Dragon Ball. Dragon Ball clássico, isso, hein? No... Dragon Ball clássico. Ah, você tá. Não, mas aí é uma piada. É um. Uh-huh. A piada, o Curirim não tem nariz. Pois... É uma piada. É, a piada interessa... é genial, inclusive, porque é uma piada visual. Eu acho genial essa piada. Ótimo, o que interessa é o impacto artístico da coisa. Eles não estão ligando tanto pra lógica, né? Eu tenho notado pra esse tipo de obra, pelo menos. Exato. Uhum. Né? Mas é isso que eu tô falando, André. É, o Toriyama, ele usa isso desde o começo. Eu acho que o cara do Jujutsu, ele tenta mostrar que é fodão em explicar o negócio, só que ele para na segunda página, só essa minha crítica. Mas eu não vejo problema, sabe? Porque o que é legal disso é que isso levanta a discussão. Eu vi esse negócio do poder do Gojo, eu tô falando várias vezes, porque eu vi muita gente falar desse poder. E, tipo, ouvir a galera falar sobre isso é muito mais interessante do que o poder em si. E só isso já é legal. Uhum. É, sim, tem um entorno, né? Que eu falei a questão também. Pra mim, isso ainda tem importância a questão das músicas que o pessoal fez. Então, tem toda uma comunidade em volta também movimentando, mas isso aí é um fato também. Só lembrando, assim, eu não estou falando mal, eu gosto de Jujutsu, tá? Eu só não acho nada demais, e eu respeito quem gosta muito, tá? Vai muito de cada um. Shonen é muito isso, sabe? Shonen de ação é muito assim, né? É meio... Eu não vou dizer que eu me odeio, porque eu acho que muita gente mais gosta, mas é muito... É, vai ter uns que você vai gostar mais do que outros, assim. Eu acho que é meio que isso. Next. Então pronto. Então, André, você quer se despedir? Você vai ficar um pouquinho? Como é que vai ser? Porque assim, agradeço muito, né, a oportunidade, né? Sei que eu especialmente me empolgava pra falar. Né, conseguiria falar até mais, especialmente se não tivesse, né, meio um pouquinho meio da garganta. Isso, né, boa noite, pessoal, né, vai ter outros meninos aí de semana atrás que você vai falar. Né, a minha piada do começo tinha um anime que não vai ser falado aqui, né, que o Eslas mudou a escolha do anime. Eu vou falar nas escolhas aí. Mas eu mantive mesmo assim a fala. E é isso, né, boa noite pra todo mundo. Um abraço. Até mais, um abraço, André. Boa noite, André. Rafa, sua vez, então. O André roubou a minha vez, mas estou indo aí. Não tem problema nenhum. Então, vamos lá, galera. Eu decidi escolher um anime que eu nunca falei antes, né? É meio que um princípio meu, tentar sempre escolher um anime que eu nunca falei antes. Às vezes eu não consigo, acontece. Né? E eu tô escolhendo um que teve temporada, a segunda temporada finalizada agora na temporada passada, né? Que é o... Esqueci de abrir, que ótimo, Rafael. Você começou a falar do anime e esqueceu de abrir ele no mal. Adoro! Hanako-kun, né, gente? Ai, que perdida, senhora! Então, ele é baseado no mangá de mesmo nome, certo? Deixa eu pegar Hanako-kun. Jibaku Shonen Hanako-kun. Jibaku Shonen Hanako-kun. Ele é baseado no mangá de mesmo nome, ainda em publicação. Ele é publicado aqui no Brasil pela... Hã? Qual a tradução? Em inglês é Toilet Bound Hanako-kun. Curioso, então, porque o Toilet Bound não tem a ver com... Porque, né, de Baku Shonen é fantasma, garoto fantasma na Kukuna. Pois é, mas o Toilet Bound deve ser muito relacionado a... A lenda, né? Sim, a lenda, porque é forte nos Estados Unidos também, da menina do banheiro, né? Então... Aqui também, aqui então... tá a loura do banheiro. É, aqui também, pois é, a garota do banheiro. E aí eu acho que eles quiseram muito trazer isso pra mostrar, né, que não é um fantasma comum, e sim o fantasma da garota do banheiro, que não é uma garota, é um garoto, né, que é o papel dele dentro dos 7 mistérios conhecidos dentro da escola onde os protagonistas vivem, né. O traço de Hanako-kun, eu acho que vocês podem ver pela imagem do character design, ela tem uma aparência um pouco dark e um pouco infantilizada. Mas os personagens, a principal, pelo menos, ela tem seus 15 anos já. Não parece, mas ela tem 15 anos. A protagonista feminina. O Hanako-kun, ele morreu quando ele tinha 14, então ele tem 14 anos. E o menino do cabelo laranja, ele é um ano mais novo, né, que é protagonista, então ele tá no último ano do fundamental, ele também tem seus 14 anos. Certo? Só pra deixar específico, né? O nome do Hanako-kun não é Hanako-kun, tá? É meio que a alcuma dele. Afinal de contas, ele mora ali no banheiro. Que vem da Hanako mesmo, né? Que é da o nome em japonês da menina do banheiro. Certo? Dentro dessa escola, onde a protagonista dessa história estuda, né? Que a protagonista é a Yashiro Nene. Existe toda uma lenda de 7 mistérios dentro da escola. Todos esses 7 mistérios são de algum efeito sobrenatural, né? São criações de alguma ação do sobrenatural, sendo o Hanako-kun uma dessas 7. E ele, eu acho que ele é inclusive o 7º, ele é o mais recente de todos. E ele é como se fosse o... Não é o presidente, mas ele é como se fosse o porta-voz de todas as 7 maravilhosas coisas que acontecem. Eu ia perguntar isso, se tinha 7 maravilhas da escola. São 7 mistérios dentro da escola, exatamente. Tem. A história, ela começa porque a Nene, ela é muito apaixonadinha, tipo assim, ela se apaixona... Desculpa, eu fiquei muito curioso, que eu não sabe que eu parei, pelos, né? Meninos com muita facilidade. Aham, pode dizer. Tem o... Não ia fazer uma pergunta, não. Eu ia, porque se você continuou falando, aí eu fiquei na dúvida. Tem aquele coisa do boneco de... como é o nome? Aquele boneco que usa pra estudar anatomia? Tem sim. Ah, então é o 7 mistérios. Mas ele... Não, ele não faz parte dos 7 mistérios. Ah, não? Olha aí. Não, mas ele é o sobrenatural, sim, de fato. É porque tem vários... Ah, não, vários... pera! Pera, eu tô confundindo com Dandadan, porque Dandadan tem. Não, Dandadan tem, mas não é não. Nesse não, desculpa. É porque existe... É porque esse lance dos 7 mistérios tem outros livros que tem, e esse é um deles. Se você quer ver, não, isso. Com certeza tem várias coisas a questão dos 7 mistérios. Tem o Urashima Taro e outros, enfim. Pois é, não, Urashima Taro tem nesse? Não tem Urashima Taro nesse também. Não tem. Eles não são, a grande maioria dos mistérios, eu acho que só o Hanako-kun é considerado um mistério, assim, mais pré-existente, sabe? Os demais mistérios, eles não são muito focados nesses que já existem, sabe? Ah, eles são realmente criados originais. Mas todos eles são voltados para o sobrenatural. Como é que aconteceu, né, o começo da história? A Nene, ela gosta muito de meninos e ela queria muito namorar um menino e tal, então ela foi até... o banheiro do Hanako-kun para poder fazer um pedido para ele, né? Ela foi chamar o Hanako-kun para fazer um pacto com ele para poder, né? O pedido dela ser atendido. E tal. E no fim das contas ele apareceu para ela. E ela acabou se misturando. Eu não me lembro exatamente como foi que aconteceu. Ah, basicamente ele tentou, né? O Hanako-kun tentou resolver o desejo dela, só que obviamente ele fez do jeito que não era pra ter sido feito, né? E ela acabou tocando numa escama de sereia. Ela acabou comendo, eu acho, essa escama de sereia. Pois é, e essa escama de sereia faz com que ela vire peixe toda vez que ela toca em água. Toda vez. Então ela basicamente vira peixe do nada, tá ligado? No banheiro. E a única forma que o Hanako-kun conseguiu, né, de fazer com que ela parasse de virar peixe, né, para sempre, porque no caso, depois que ela tomou, foda-se, ela não virava mais humana de jeito nenhum. Mas aí o Hanako-kun, ele usa os seus poderes sobrenaturais próprios dele para atrapalhar, né, que a escama faça com que ela vire peixe. E agora os dois estão ligados, basicamente, para sempre. Entendeu? Basicamente, eles têm um pacto agora. O Harakokun usa o poder dele pra impedir que ela vire peixe e ela virou basicamente escrava do Harakokun. Ela faz tudo que ele pede. Então ela virou a limpadora oficial do banheiro do Harakokun. E por causa disso, né, qualquer coisa sobrenatural que acontece na escola, que o Harakokun é como se fosse o supervisor da escola para evitar que esses fenômenos sobrenaturais afetem os alunos, a Nene tem que ir junto com ele para tentar ajudar a resolver esses mistérios. Então a história se passa mais nesse sentido. E aí a gente tem um segundo protagonista, um masculino, que é o Minamoto Kou, que ele é filho de um exorcista. Ele é filho de um exorcista. Ele tem um irmão mais velho que é exorcista já, que é o estudante, o presidente estudantil da escola. Inclusive, é o cara que todas as meninas amam, o cara perfeito, que tira melhores notas, biriri bororó, melhor em esporte, porque sempre tem um personagem desse. Ele é baseado no ABCM? No ABCM? ABNOCM? Não. Olha, eu acho que pode ser. Eu não tô lembrando agora, não, se ele é, tipo, da família, da geração. Porque ele pode ser da família, tá ligado? Tenho quase certeza que tem alguma coisa a ver mesmo. Mas, voltando pra cá, o Cole, ele é exorcista, mas ele ainda é noob praticante, sabe? Ele ainda tá no beta. No beta teste. Então, ele ainda faz muita coisa errada e tal. E existe uma grande diferença entre ele e o irmão dele, porque o irmão dele não suporta espíritos de jeito nenhum. O irmão dele literalmente mata todos eles, não tem desculpa, não importa. E o Cole, ele é o tipo de pessoa que gosta de ouvir o que o espírito tem a dizer, né? O porquê ele de continuar lá. Será que se a gente resolver o problema dele, ele vai embora sem a gente precisar ter que exorcizar, destruir esse espírito para que ele nunca mais volte, entendeu? Então é mais nesses dois pontos. Tanto que ele, mesmo sabendo que o Harakokun era perigoso por ser um dos sete mistérios da escola, ele fez amizade com o Harakokun e gosta muito dele. Eles são amigos. Certo? E basicamente essa é a ideia do anime. A gente vai ver a cada arco, né, dentro do anime, conhecendo um novo mistério, um dos sete mistérios dentro da escola, e descobrindo também o passado do Harakokun, como foi que ele morreu, né, porque ele era um ser humano comum antes, o que que a Nene tem a ver com isso, por que ela conheceu o Harakokun, o que o Kou tem a ver com isso, e todos os outros mistérios e personagens que vão aparecendo ao longo da história e que vão se envolvendo com esse sobrenatural. É basicamente isso. Eu gosto muito da primeira e da segunda temporada. No caso, eu nem terminei a segunda temporada, porque eu tenho uma mania desgraçada, né? Que eu termino a primeira e vou pro mangá. Aí, como eu já sei tudo que vai acontecer, eu perco a vontade de ver o anime. Acontece muito. Então, eu não terminei a segunda temporada ainda, mas a segunda temporada estava com uma qualidade muito semelhante à primeira. Quem fez o anime foi o estúdio Lash. Tudo bem que o Lash não é exatamente um estúdio de primogia, né, que é a animação melhor coisa do mundo. Mesmo que esse seja um anime de ação, ele tem bastante ação. A animação ela não fica tanto a desejar, mesmo que tenha sido encurtada, né, os períodos de ação. Ele é muito mais focado no mistério-drama, vamos dizer assim, do que da ação em si. O mangá tem um pouquinho mais, vamos dizer assim. Mas o traço é muito parecido e eu gostei muito da escolha das vozes dos personagens. E eu gosto muito também da coloração que foi escolhida, que também é muito próxima da coloração da autora, né, do mangá. Acredito que seja isso e eu acho que só eu que tô vendo, né, então. Recomendo bastante. Tananã. Tananã. Eu vi o primeiro episódio, acho que um dia talvez eu rever, eu continue. Eu gosto muito de histórias assim. Eu vi os cinco primeiros episódios da primeira temporada e gostei do que eu vi, só pra deixar claro. E por que tu não continuou? Você tava com muita coisa pra ver, né? Não, simplesmente dei uma pausa, porque foi recente, foi nesse sábado, inclusive. Ah, tá. Eu pensei que você viu na temporada, né? Você começou agora porque descobriu ele agora, né? Entendi. Exatamente. Deixa eu adivinhar. A menina Carlírio é a Aoi? A Kane é a Aoi? Yeah. Eu sabia. claro que tinha que ser ela. Aoi-chan. Aoi-chan, Aoi-chan. Eu gosto que eu sou uma pessoa muito... Muito é. Nada supressiva. Quando alguém... Eu vou falar, tô vendo anime e tal. A pessoa já busca. Quem que é a menina que ali nesse anime? Vamos pesquisar. É, isso aqui, claro. É, Aoi. É. E por incrível que pareça, eu gosto muito da Nene, cara. Tipo, eu tenho uma tendência a não gostar de protagonistas femininas, né? Então, eu gosto muito dela. E gosto muito do... Na verdade, eu gosto muito dos três, né? O Hanako é meu favorito, porque eu sempre gosto do personagem Dark Maldito. Mas eu gosto muito da Nene e eu acho que ela é uma participação muito importante. Não só porque ela é protagonista, e sim porque ela faz muita diferença dentro da trama. Certo? É isto. Tudo. Veja mais animes agora... de Sobrenatural na escola. Geralmente legal. Geralmente legal. Agora, Evilásio, eu falo os próximos podcasts. Fala, agora? Por favor. Ok, então deixa eu abrir aqui. Programação dos próximos KPs. KP 251, dia 26 de maio, vai ser o tema do nosso padrinho, que se chama Este Padrinho. Esse é o nome do tema. É. Que ele vai explicar no dia, porque eu não vou explicar agora. Não, só no dia. Né? Só no dia. KP 252, dia 9 de junho, é o tema surpresa, que foi uma grande piada que o Evilásio fez no nosso grupo e todo mundo gostou. E que eu vou torcer pra fazer a Rafa ficar aqui até meia-noite. Meu Deus. Que não, já tá, já tá. Não depende de mim. Ficar até o fim do cast. Não depende esse de mim, depende de você. Não, ela pode, ela pode terminar e sair cedo. Eu posso terminar e sair cedo. Eles disseram que se escolhesse nos primeiros 5 minutos, eu printei, tá lá, o Evilas perguntando pra ela, você pode ficar até o fim do cast? Ela, vá, vou ficar, vou me foder no dia seguinte pro trabalho. Não, mas foi por causa disso. Mas foi por causa disso, cara. Por causa dessa possibilidade de acontecer de ela ficar. Exatamente. No fim das contas, no meio do seu tema vai ser só... O que eu vou dizer? O tema vai ser sorteado na hora. Então, quem não conseguir escolher o anime em 5 minutos vai ser o host do episódio e vai ter que ficar até o final. Então, eu literalmente preciso escolher um anime em 5 minutos pra poder eu conseguir sair antes. Se não, fudeu. O que nem sempre é tão fácil, né? Exatamente. O que não nem sempre é tão fácil. Ai, que tristeza. Principalmente porque você não sabe o tema, né? O tema a gente vai descobrir na hora. 23 de junho, né, KP 253 vai ser o tema da Joana. Joana ainda não escolheu, tá aí pra escolher, né, Joana? Mas vai ser o tema dela. Se você quiser escolher algum da minha lista tá lá. Tá à vontade. E dia 7 de julho, depois do meu aniversário, vai ser a análise final da temporada de abril de 2025. E aí? KP 254. Uhul. Pergunta aí, 7 de julho? Calma aí. É, 7 de julho. Pera aí. Maio, junho e julho. Eita, porra, tu vai viajar, a gente vai viajar. Exatamente, não tem a menor condição. Vamos transar esse negócio aí, que não tem a menor condição. Esqueci! Eu e a Rafa vamos estar muito ferrados nesse dia. Então, eu vou estar virada, provavelmente. Até lá, nem a gente ferrando. Vê. Calma, gente, nem calma. Ferrando. Até lá. Até lá, ou a gente grava dia 14, na semana seguinte, ou a gente grava outro dia da mesma semana, não tem problema. Até lá, a gente muito provavelmente isso. Na outra semana... É outro dia. É até melhor ser 14, porque muito provavelmente na outra semana existe grande chance de eu estar viajando pra Terra da Rafa. Então... Isso! Vilas vem para Maceió, caso ele venha para o Congresso, né, Vilas? Esperamos que você venha. Porque o Congresso, ele decidiu que ia começar no domingo, por algum motivo. Congresso estranho da porra. Primeiro dia de domingo a quinta. O negócio. Sei lá por quê. Nossa. Top. Enfim. Top de balada. Devo falar sobre os meus, tipo, recomendados. Sim, que era pra falar depois. Deve. Pronto. Ideal. Então, eu fiz uma lista gigante, mas eu vou escolher 5, né, Carlírio? O limite. Isso, assim. Exatamente. Cinco. E a Rafa tem uma lista absurda desse daí. Pode escolher 5, Rafa, eu deixo. Pronto, vamos lá. O primeiro que era o anime que se eu não fosse escolher Hanako-kun, eu ia escolher ele, que é o Ghost Hunt, que é um anime bem velho. Eu acho que foi o anime de terror, horror, que eu vi na vida. E foi o único também, porque eu não... não gosto do gênero, mas ele é muito bom, gosto muito de Ghost Hunt. Li o mangá também. Ghost Hunt nem é tanto terror assim. Eu acho que Ghost Hound, que saiu junto, ele é mais terror do que o Ghost Hunt. Pois é, mas tipo assim, tá lá no mal como se fosse horror, entendeu? Na época eu não sabia que era ou não era, mas eu assisti mais por causa do sobrenatural, né? Eu acho muito engraçado, sabe? Na mesma época, Ghost Hunt e Ghost Hound. Pois é, se pá, os dois foram feitos ao mesmo tempo. O próximo seria XXXXHolic, porque afinal de contas é o nosso favoritinho, né, Vilásio? Meu, da Joana também. Mas também. Adoro. Amo, de paixão, biriri. Voltou, é verdade, né? Tinha esquecido esse detalhe. Vamos botar também, vou evitar mainstream, eu vou deixar o mainstream para Vilásio. Eu vou botar Ushio Tenkan Kazoku, que a Vilásio não terminou ainda a segunda temporada. Eu nem comecei. Mas ele é, para mim, um dos melhores do ano na época, né? Que foi passada. Primeira temporada espetacular. Não vou falar o meu outro queridinho, nem o outro queridinho também, que eu sempre comento. Vou comentar um que, nossa senhora, esse aqui é underground, porque muita gente, na época ele fez sucesso, que foi o Demi-chan wa Kataritai, que é um anime de escola, que ele é um anime de escola onde os alunos são criaturas dos sobrenaturais e não ocorre eventos do sobrenatural. Gosto bastante do professor e eu gostaria muito que ele fizesse um casal com a Sucubus, mas não aconteceu, então é difícil, depois parte. O professor tem que segurar muito com a professora. Nossa, demais. Coitado, senhor, né? Eu sempre lembro dessa cena. E por último, os mais ou menos importante, uma recomendação do Kay, que é Angel Beats, que todo mundo morreu, né? E a gente vai ver a vida do sobrenatural da escola. Eu sou a única pessoa que gosta de anime que não gosta de anime. Na escola também é Jobit, só que em vez de ser uma escola normal, é a escola de depois que todo mundo morreu. Olha que coisa! Também sou. Ah, adoro esse anime. Muito bom. Eu sou a única pessoa que não gosta desse anime. Pronto, demais. Os demais ficam aí para um futuro, porque eu não vou poder comentar sobre eles hoje. É isso. Muito obrigada pela atenção. Quantos animes tem nessa lista? Você chegou a ver, Rafa? Hã? A minha tem 187. Animes sobrenaturais, no normal. Porra. Eita, velho, só se eu olhar agora aqui no Anilist, que eu não me lembro quantos eu tenho. De jeito nenhum. Só se eu abrir aqui o mal. Peraí. Mal. Eu vou clicar aqui em. Cadê? Sobrenatural. Aqui, sobrenatural. Peraí, descarregar. Aí eu vou colocar só minha lista. Minha lista. Ó. Beleza. Aí ficou. Oxi, não selecionou só os meus, peraí. Triste fim, que eu tô demorando muito, ao foi vivo, mal. Pessoal. Ao vivo, pronto. Ao vivaço. É porque tava selecionado o Not In My List também. Estava selecionado. E pronto, agora foi certo. Na minha lista tem 199, só olha, que obviamente tem... Não, pô, tem os drop também. Ah, tem os drop tá, juntos, não, cancelados juntos. São 187 completados esse... Deixa eu ver aqui, completados do meu. Deixa eu tirar os outros tags tudinho. Eu vou deixar só o watching. Não, vou tirar com o watch também. Complete. Pronto. Só complete. Eu tenho 134. Quase. Não. Um pouquinho menos que o Vilas. Passamos um de pouquinho 100. Uns 30. Mas eu devo ter mais anime 100. Que eu tive nota ruim do que você, talvez. Possivelmente, eu realmente não sei. Mas 134 animes bonitinhos aí. De sobrenatural. Mostrar que é um gênero que a gente gosta muito. Demais, gosto demais. Bom, pessoal, já são 10 horas da noite. Eu vou dizer meu adeus. Até a próxima. Tchau, tchau. E quem é o próximo? Beijinho. Ah, sim, verdade, né? Esqueci de comentar. Jojo, você que está voltando, por favor. Seja você a próxima. Obrigada. Tchau, pessoal. Então, sou eu. Meu Deus. Aí, rapidinho, só pegar também, abrir o ar. Assim, eu não. Quando eu vi a coisa do sobrenatural, eu fiquei um pouco na dúvida. O que necessariamente, tipo, queria dizer, porque assim, eu cheguei a ver alguns animes de yokai, mas eu acho que isso é mais específico. Não gosto muito de terror, então não vejo necessariamente tantas coisas com fantasma. Então, tipo, eu tinha pensado no início em pegar a Holic, porque eu gosto muito da Clamp, eu gosto muito de Holic, é muito bom. Mas pra tentar evitar um pouco, porque eu vou pegar o outro, que eu também já falei aqui, porque acho que é um outro que me veio na mente agora. É, na mente agora não, né? Quando saiu o tema, que era que eu colocaraço, né? Que é Raven of the Inner Palace. Que foi um anime de 2022. Uhum. Começou e terminou, né? Só teve 23 episódios. É baseado numa light nova do mesmo nome. E eu gosto de falar assim, é engraçado que eu fico assistindo a Mal Mal, né, a Apothecary, e aí eu fico pensando, né, como, tipo, que o Colocado também tem essa mesma vibe de Palácio Interno, liga a Policipação, todo mundo, só que infelizmente não vai ter a oportunidade de ir até o fim, como a Mal Mal tem. Mas enfim, qual que, pra quem não assistiu, The Raven of the Inner Palace, a história teve essa mudança, né, tipo, de reinado, e você vai ter essa personagem, Jusetsu Ryu, ela é uma das consortes, só que ela é uma consorte especial, porque necessariamente é para servir o rei à noite. Ela é vista como uma consorte corvo, porque ela fica lá para resolver algumas coisas mais complexas do reino e tudo mais. Normalmente ela tem todo esse ar sobrenatural, então muitas coisas que vão acontecer no palácio, que envolve mortes ou maldição, vai se buscar a ajuda dela para resolver, né? Então é ela que carrega todo esse lado místico e tal. E é muito interessante como cada episódio você vai ter sua história e como eles vão se conectando em algo maior, assim. E eu gosto dessa vibe, assim, que ela tem sobrenatural, mas também da resolução dos personagens, né? Porque como ela lida muito com fantasmas, com coisas que ficaram não resolvidas em vida, né? Que vem pra morte, eu acho que o anime tem esse tema bem interessante. E assim, já faz tempo que eu vi, né, porque eu acompanhei todos os episódios certinho, mas ficou uma impressão muito boa em mim, eu ainda quero ler a Light Novel, tá sendo publicada em inglês, então, em algum momento aí, mas acho que foi um anime que, eu acho que assim, se você gosta, por exemplo, de Apothecary Diaries, né, tipo, criar e tal, eu acho que é uma boa pedida, tipo, as protagonistas são bem diferentes, e a ideia é, tipo, a Mamá é muito mais, sei lá, um Sherlock Holmes, necessariamente. A Ryu, ela tem uma vibe mais mística, assim, então... mas eu acho que os dois têm a mesma vibe, então acho que um público ia gostar do outro, assim. E assim, de novo, é uma vibe sobrenatural de fantasma, mas, tipo, não necessariamente me assusta, e eu gosto dessa ideia, dessa visão que a gente que tem normalmente em obras, assim, quando eu recomendo, assim, obras asiáticas em geral, né, seja anime, mangá e tal, eu acho interessante essa ideia do espírito, como que é mais esse sentimento rancoroso que vai ficando, essa necessidade de ter uma resolução que não se tem. Então é muito sobre o humano mesmo, lidar com as emoções, lidar com a vida das pessoas. E como isso se configura, às vezes, tipo, em Holic, às vezes, em objetos e tal. Aí também ficar em objetos, espaços. E eu acho interessante como isso é conduzido nas histórias. Então eu acho que é um olhar do sobrenatural, no sentido dos fantasmas e tal. É bem interessante, né? Que também vai mesclar com yokai e tudo mais. Então é bem que isso que eu tinha pra falar. Eu gosto de todo mundo que assistiu. Acho que todo mundo aqui gostou, né? Tipo, tem uma memória positiva do anime. E fica a recomendação. Eu gosto bastante. Eu acho esse anime... Ele veio antes, né? Da Menina Mal Mal. Sim. Então eu lembro que quando veio a Menina Mal Mal, a gente escolheu ele pra ser o anime que tinha a vibe que o Kunukarasu na Cal, sabe? Então... Sim. Que a gente também viu em Cal, né? Então, é muito interessante, assim. Eu não acho que a menina tenha... A protagonista tenha a mesma... Como é que eu posso dizer? Cara, esqueci agora qual o termo que eu queria dizer. Mas, enfim, ela é um pouco diferente da Mal Mal, né? Eu acho ela um pouco mais inocente. Mas o caráter sobrenatural dá um tom todo mais especial, assim. É muito legal. Sim. Mesmo. E visualmente é lindo, né? Tem que admitir que... Eu acho também muito bom. Apesar de tecnicamente não ser um anime tão incrível, eu acho visualmente um negócio lindo, lindo, lindo, lindo. É aquela coisa, tipo, claramente é um anime mais simples, mas ele soube usar muito bem os visuais e a direção pra fazer algo bem legal assim mesmo. Então ficou bem interessante visualmente. Pois é, assim, eu acho muito, muito, muito legal. Acho que vale a pena pra quem curte anime sobrenatural, quem curte anime de mistério. E até quem gosta desses animes com essa... Tem. Um pouquinho de política, né? Essa pegada também meio intriga palaciana chinesa, né? Então, é um anime muito legal, assim. Eu gosto bastante. Chegou a ver, Carlinho? Cheguei a ver o início, mas até hoje não terminei o anime, não. Mas o que eu vi, eu gostei. O que eu vi, eu gostei. Fica aí a recomendação, afinal é bem legal, assim. Mas se não me engano, eu acho que eu terminei, porque esse anime, deixa eu ver direito, se não me engano, ele era de Cal. Eu não tô bem lembrado, mas acho que ele era de Ele era da Caos Domingo, só para deixar claro. Cal. Da Cal de Domingo? É. Ah, deixa eu verificar se eu terminei ele aqui de toda Não sei se forma. você viu com a gente, mas ele era da Caos Domingo. Não, Cal de Domingo eu não participo. Cal de Domingo eu não participo. Deixa eu dar Mas uma você já olhadinha participou no aqui. passado, então. Bem no passado. Deixa eu ver. É o trauma que ele participou numa época muito complicada da Cal. Que a gente teve que ver coisas que Ah, eu eu nunca vou completei, lembrar. assisti inteiro. Assisti inteiro, assisti inteiro. Incluindo animes Assisti inteiro e dei sobrenaturais nota também, não 8 achava ainda. legal. Assisti inteiro e dei nota 8 ainda, O que, então. no... o que claramente quer dizer que é um anime espetacular, porque é a mesma nota de Cowboy Bebop. Então, fantástico. Ah, É muito O bom, 8 do ele chegou Carlírio, pra mim, é melhor do que o 10 do Carlírio. Acendo, tá ok. Eu só fico triste que não vai continuar assim, porque podia ter adaptar mais coisa, mas ficamos com esses três episódios que já foram muito bons. E, É, pois é. obviamente, eu dei nota 8. Eu dei nota 8 pela presença da simpática Jill, né? Jill Sim, maravilhosa. claramente a menina carneiro do anime. Claramente, a menina carneira Exatamente, do anime. Jill. Jill, por favor. Mas é muito interessante, assim. Eu acho que talvez ele veio numa época um pouco errada. Você acha que se ele fosse o contrário, se ele viesse depois de Kusoriya, eu acho que ele teria ganhado mais destaque. Assim, porque eu acho que como o pessoal ia estar querendo procurar algo como Tsuriya, acho que ele encaixaria bem nesse papel. Então, realmente, o pessoal pularia para ele, assim, numa vontade muito grande. Eu acho que Acho que aí até é mais poderia ter sucesso mais da Nova. temporadas, pois é. São E 10 ele volumes meio de que é só novel, novel, né? Ele não tem mangá, não, né? Eu então. Não, saiba. não tem mangá, Pois só é. light novel mesmo. Kusuriya, ele tem essa questão, né? De que ele tem a novel, tem o mangá, tem... Então, ele é uma obra mais multimídia, em vários aspectos, assim, né? Então... E é um sucesso absurdo, né? Eu Kusuriya, fico muito sim, eu feliz. acho um sucesso inacreditável, porque até a audiência dele na TV é altíssima. Então... Sim, quando eu fico vendo os dados que o Carlinho traz da audiência, eu fico muito surpresa de estar com o Sim. Surya lá, porque realmente não é comum os animes de temporada conseguirem chegar, sei lá, no top 10, assim. Exatamente por conta das coisas, né? Então, tipo, você ser. Tudo bem, Surya agora tem o mangá, tem a Light Novel, então ajuda, mas ainda assim eu acho sucesso bem. E também é um que eu vejo furando a bolha que eu fico mais surpresa ainda. Esse furou a Que bolha. realmente é o tipo de anime que ninguém procura, assim. Esse Eu furou a bolha. fico pensando porque eu mostrei o Surya pra minha mãe e ela gostou, só que ela ficou com vontade, assim, ela pode gostar de animação, mas não gosta de anime. Eu fico, se o Surya tivesse uma adaptação live action. Ia ser um hit, assim, eu tenho certeza que vai pegar mais gente ainda que não conhece, assim, pensando, né? Mas eu gosto da animação. Sim, eu, enfim, gosto demais, assim. Mas Sim. enfim, né? Não é Kusuriya hoje, né? Até cabe no tema um pouquinho, né? De leve, bem de leve, né? Mas. Aquele episódio lá das histórias. Dá pra dizer, né? Que cai. Mas. Kyoko no Karasu está aí. Vejam, é muito bom. Vale muito a Oh, muito pena. bom. Jorge, quem você quer ouvir agora? Vamos de Carlírio. Vai, Carlírio. Então, eu vou diretamente para uma época que a rede social mais usada era o Orkut, e eu particularmente comentava muito sobre anime no Orkut, né? E eu preciso começar com essa história para vocês, para que seja compreendida o porquê da minha escolha para esse cast. Pois bem, por volta de. Perdão. Por volta de março, abril de 2007, quando surgiu o segundo PV do anime que eu vou falar agora, parava-se no ar a seguinte ideia: Meu Deus, A Kei anunciou Clannad para outubro. Será que esse anime não tem algo a ver com Clannad? Já que algumas pessoas que trabalham na Kei também vão trabalhar nesse anime? Será que isso? Será que aquilo? Será que não sei o quê? E não sei mais o quê? Gente, era uma coisa que bombava muito nessa época em 2007, entre o primeiro e o segundo trimestre daquele ano, mais especificadamente. E será que esse anime chamado Sola é de um ex-time da Kei? Será que esse anime chamado Sola é um parente distante dos animes da Kei? Tipo Clannad, tipo Keno? Aí ficava nisso, ficava bombando essas coisas, essas ideias. Então já adianto. Sola não tem nada a ver com a Kei. Sola não é nem de longe parente distante de Clannad, de Keno, de Aerial, o que vier pela frente. Mas não deixa de ser um ótimo anime por conta disso, tá? E é um anime que se encaixa em 100% na temática desse cast. O que me deixou mais tranquilo para trazê-lo até aqui. Inicialmente eu ia falar de Anohana, mas poucos minutos depois eu troquei para ele. Até porque eu nunca falei de Sola. Se bem que eu nunca falei de Anohana também. Mas eu nunca falei de Sola no que eu dar podcast. Falo, então, de Sola como anime principal, não. Como anime principal, não. Eu fiz citações dele em momentos de outras situações, mas nunca anime principal. E esse é um momento propício, né? É um momento bem bacana para tanto. Mas vamos lá. A história de Sola nos convida a conhecer um grupo de três personagens que conseguem cativar aos seus próprios modos, tá? Tudo começa numa madrugada, por volta das 3:30, 4 da manhã. Um rapaz acorda, ele deixou o despertador bem prontinho para isso, devo dizer. Prepara um material de fotografias, se arruma, sobe na bicicleta dele e vai até o cais da cidade. E vai até lá. Por quê? Porque ele anseia tirar as melhores fotos possíveis de um belo nascer do sol. E aquela é uma noite propícia para isso. O céu está aberto, estrelado, límpido. Ele só precisa sentar ali, preparar a câmera dele e aguardar o momento propício para começar a tirar aquela série de fotos do nascer do sol. Nada mais justo. Pois bem, o nome desse rapaz é Iorito Morimiya, que no tempo do anime ele tem 15 anos de idade. Ele ama o céu. Ele ama tirar fotos do céu. Em especial, as nuvens. Quanto mais nuvens, melhor. Ele consegue identificar cada tipo de nuvens, cirros, cúmulos, nimbus, etc. Ele identifica todo e qualquer tipo de nuvem com uma tranquilidade absurda. Aliás, a casa dele, para que você tenha uma ideia, no quarto dele, no teto, ele pintou o céu. De tanto que ele é fã do céu. E por volta de muitos cômodos da casa, tem vários quadros de fotos que ele tirou do céu, dos céus, né? Então, um rapaz que deixa bem claro suas intenções quanto ao que ele mais ama ou o que ele mais gosta. Porém, naquela noite em específico, ele foi levemente interrompido. Ele foi levemente interrompido com chutes e uma antiga máquina de bebidas, de refrigerantes. Né? Ele foi interrompido com esses chutes e com uma voz ao longe de uma garota falando droga, droga, droga. Por quê? Porque essa garota colocou moedinha ali na máquina. A máquina não soltou o que ela comprou e ela estava chutando a máquina para a máquina soltar a lata do que ela comprou, né? Essa garota pede ajuda para ele no momento que ele chega, para saber qual é o porquê de tudo aqueles barulhos e tal. E num deslize, num desastre, acaba que ela consegue o que ela queria. E qual foi o suco que essa estranha garota comprou? Uma lata de suco de tomate. Deve ser maravilhoso. Enfim, suco de tomate e ainda é especificado na lata, sem tempero. É pra deixar claro, né? Vamos lá, então. Enfim, piadinhas à parte. Ela começou a tomar o suco de tomate delicioso dela. Pra ela, delicioso. Fiorito resolveu provar um pouco e achou uma bela porcaria. É nada mais justo. E depois disso tudo é que ela disse o nome dela. Essa garota, tão estranha e bela ao mesmo tempo, é a Matsuri Shihou. Ela é uma garota um tanto quanto estranha, tá? Só que ela esconde uma verdade oculta do Yorito. Eu já vou dizer o que é agora. Ela é uma Yaka. Ou melhor conhecida como uma calamidade da noite. Ou seja, é um tipo de criatura que não pode ver, viver sob a luz do sol. Se a luz do sol atinge a pele dela, queima. Na hora, queima. A dor é imensa. Ou seja, é desnecessário falar que ela morre se ficar sob a luz do sol. Né? Pois bem. Então, deixa ela entrar, pessoal. Japonês. Isso. E por tantas e outras, a Matsuri, ela tem como sonho de vida dela justamente aquilo que mais encanta o Yorito, que é poder ver o céu. Poder ver o céu azul, contemplar o sol, entre outras coisas. É um sonho tão básico, né? Um sonho tão comum. Mas enfim, o Yorito, como eu já falei, ele tem esse hobby, ele vai para a escola... Só que ele não pode esquecer de visitar uma pessoa muito importante para ele no hospital todos os dias. É a sua irmã mais velha. A sua irmã mais velha está hospitalizada com uma enfermidade que não é conceituada em nenhum momento do anime sobre qual é a doença que ela tem. Ela só está doente, mas em nenhum momento diz qual é a doença que ela tem. Mas está lá de cama, está lá no hospital. E o nome dessa garota é Aono Morimiya. Aono... Ela se apresenta como doente desde que nasceu, tá? E sua personalidade é extremamente fria. Ela não demonstra nenhum sentimento, seja raiva, seja alegria, seja tristeza, enfim, ela não demonstra nada. Mas ela sempre preza pela vinda do Yorito até o seu quarto no hospital para saber como ela está. Para ela saber como ele está, se está tudo bem entre ambos e assim por diante. Inclusive, Yorito tem um comportamento estranho, porque sempre que ele vai visitar sua irmã no quarto, ele leva um boneco extremamente feio e de mau gosto. Só que ele gosta desses bonecos. E quem mais gosta? Só ele. Ele sempre leva o boneco para ela. Ela pega o boneco, olha e joga numa cestinha cheia de bonecos do lado da cama dela. Maravilhoso isso. E ele ainda se questiona por que, que ninguém gosta dos bonecos que ele gosta. É um mais feio que o outro. Enfim, gosto é de cada um, não se discute. Dadas as devidas apresentações dos personagens principais, é correto aqui enfatizar que a Ono também tem seus segredos. E para surpresa de zero pessoas, igual a Matsuri, a Ono também é uma Yaka. A Ono também é uma Yaka. E daí, epa! Se a Ono é uma Yaka e ela é a irmã mais velha do Yorito, então isso significa que o Yorito, em teoria, seria, mas não é. Aqui eu vou desvendar metade do plot do anime pra vocês e a outra metade vocês desbravam se quiserem assistir solo, que não é um anime difícil de encontrar, não. E por que que o Yorito... não é um humano, né? Porque já que ele tem uma irmã mais velha que é uma Yaka. Ele não é a mesma espécie que a Ono. Foi um dia. Só que ele morreu quando criança. Então quem que é esse Yorito que tá aqui? Quem que é esse rapaz que tá aqui? Adivinhem. É algo que tem a ver com a Ono. Subitamente, a Ono fez alguma coisa que o Yorito está ali. Sendo que ele morreu quando era criança, no passado. Entendem? Então esse anime, que ele mistura um tanto de slice of life, tem drama que é bem pesado na segunda metade do anime. Anime esse, Sola, que tem um total de 13 episódios, e do sexto pra frente é bem pesado o drama, acentuando-se nos episódios finais, devo aqui ressaltar. E... O que mais eu ia comentar? Assim, então, uma série de conjunturas ocorrem, tem luta, tem ação, E essa luta é protagonizada por um ser que eu me lembro das meninas comentando no Orkut, no grupo de Sola que tinha lá, a comunidade Sola. As garotas comentando que o Takeshi Tsujido era um galã do anime. E de certa forma, você olha para a imagem dele, dá as impressões dele ser o galã do anime mesmo. Um cara de barbicha, óculos bem britânico, ocidental, um penteado mais... Como é que se diz? Uau! Fala fechada, fala séria, rígida. E ele caça justamente a Matsuri. Ele tem um motivo para caçar a Matsuri. Porque conta-se na lenda que se você mata uma Yaka, você pode utilizar o sangue dessa Yaka para fazer com que uma Yaka, uma outra Yaka, se volte a ser humana. Então ele tá querendo ajudar alguém a voltar a ser humana. E ele quer ajudar uma garotinha a voltar a ser humana. Uma garotinha que ele conheceu quando ele era um garotinho. Essa garotinha era uma humana. Acabou se tornando uma Yaka para não morrer. Mas desde então nunca mais cresceu. Ela se tornou uma garotinha eternamente. Porque ainda assim, passadas-se as décadas, o Takeshi quer fazer com que essa garota volte a ser uma humana. E ele não vai medir esforços para caçar uma Yaka, pegar o sangue dessa Yaka e tornar essa garotinha de volta uma humana. Sola é um anime que contém seus mistérios. Sola é um anime cujo final é muito bom, o final é muito bom, bem condizente com o escopo do anime. A Sola é uma obra que me encantou em 2007. Se eu tivesse o ranking de melhores animes do ano, como eu tenho atualmente, embora não tenha feito de 2024 e 2023 ainda, eu posso assegurar que em 2007 Sola estaria no meu top 10 com grande tranquilidade. É um anime que eu indico para ser visto. É um anime bem chamativo, como eu já ressaltei. Tem carisma bem abrangente por parte do seu elenco de personagens. Muito embora, dependendo do gosto de cada um, se irritar com o Yorito não vai ser pouca coisa. Algumas ações que o Yorito tem. Mas enfim, esse é um anime que eu resolvi trazer para esse cast por causa da nostalgia que me corrói, né? A nostalgia que tanto me atrai e do quanto que eu gosto de Sola. E é isso. Obrigado. Quem quiser comentar, pode comentar, fica à vontade. É isso. Eu não gosto, é chato. Mas vi todos, tá? Na época. Mas admito que não é para mim. Acho muito lento. As resoluções muito demoradas, muito exagero, mas eu entendo que é muito questão de não ser meu gosto, tá? Eu entendo que ele tem coisas interessantes ali. Tanto que não é tipo um anime nota 4, 5, que é um anime que eu realmente não gosto, né? É tipo um anime nota 6, que é aquele ok, pra mim. Mas admito que eu não curto muito, não. Diferente de você, eu acho é um anime que final, eu gostei. O final, pra mim, é dar uma caída, mas tudo bem. Pra mim o anime melhora do meio pra frente. Pra mim melhora. E eu gostaria de ver um remake dele algum dia, embora eu acho que não vai ter público e nem ninguém querendo investir nisso. Eu acho uma pena. Mas seria interessante ter um remake dele. Acho, né? Acho. Porque é muito pro gosto, né? Muito pelo que eu achei do anime. É mais ou menos isso. A Joana eu acho que nunca viu, né? Não, nunca vi. Então é uma surpresa. Assim, não ouvi falar sobre, né? A gente nunca tinha visto, não. E na época que eu falei daquela época, não é o acaso, não. Realmente, em 2007, muitas pessoas queriam fazer teorias mirabolantes para aproximar a Sola da Kay, para fazer Sola como um familiar pedido de Clannad, de Canon, de Air, o que vocês imaginaram da Kay Visual Arts, do Kay Studios. Animes sobrenaturais que me lembram muito Orkut são Higurashi e o Mineko. Principalmente o Mineko. Também. Nossa, principalmente o Mineko. A comunidade de um Mineko. A comunidade de um Mineko no Orkut era cheia de teorias. Como era insuportável a comunidade de pessoas que jogaram o jogo de um Mineko e ficavam falando do anime. Inacreditável. Em tempo de todos os problemas. Era no nível de ser insuportável. Inacreditável, assim. Entendo que o Mineko, o jogo, tem bem mais complexo, bem mais interessante em vários aspectos. Mas é outra obra, galera. Tá ok. Mas tudo bem. Eu nem sou tipo, o maior fã do mundo de Mineco, mas inacreditável. Os caras falavam do tipo, o design da bruxa do jogo é muito mais bem detalhado. Pelo amor de Deus. Não, o pior não é isso. Eu me lembro até hoje, nos mínimos detalhes de comentários, quando saiu aquele episódio, que a bruxa, não me lembro quem ela estava enfrentando, mas ela foi atingida com um feitiço de um bolo gigante e esse bolo gigante caiu nela. Aí depois que esse episódio foi exibido, que o pessoal fez download, que nem se pensava em streaming naquela época, obviamente, o pessoal ia comentar lá, meu Deus, um anime sério desse, caralho, giazinha de bolo. Um anime sério desse com uma giazinha de bolo. Que coisa chato ridícula. Vou parar de caralho, ver. Vou parar essa galera. De ver. Vou parar de ver. Era isso, cara. Isso. Mas essa galera aí ainda é a galera normal, fag, entre aspas, assim. A galera que era fã do jogo, meu Deus, era muito mais insuportável. Muito mais. Muito mais, assim. Eu era um grande fã, eu sou um grande fã de Higurashi, né? E aí, quando vê o Mineko também é do Ryokishi, né? E é um jogo que é, até hoje, muito adorado e tal. Tipo, tem gente que gosta mais dele do que de Higurashi, inclusive. É porque o Mineko, eu não acho que o design de personagens não é do Ryokishi, se não me engano. Que é muito mais bem detalhado, muito mais bonito nesses aspectos, de fato. Enquanto o Higurashi é bem simples, assim. Mas era uma devoção pro negócio que, tipo, qualquer coisa de diferente que tinha no anime era inacreditável. Como insuportável essa galera. Bem eu, por cara, aí. Que eu só acompanhava pelo anime, eu ficava só, caramba, pessoal, vocês são muito chatos, pelo amor de Deus. Tudo bem. Fazer o quê, né? Mas enfim, bom, é isso. Pra dar continuidade pro cast, né, dar continuidade nesse KP, vamos pra última pessoa, que é o Evilásio. Falando de ser chato, eu vou falar de um anime que eu adoro, que eu falo muitas vezes e que eu sei que tem gente que nem acha o mangá dessas coisas todas. Eu sei que a Rafaela, junto comigo, gosta muito, né? O Luke tá lendo agora, eu não sei se porque a gente tá falando, não sei porque ele tá lendo agora o mangá. Inclusive, ele já tá falando mal no final. É uma obra que eu me sinto meio órfão, assim. Que é um anime que eu vi lá na época que saiu, em 2006, e que eu achava muito diferente, né, o arquétipo dele. Ele é um anime shonenzão, assim, que eu acho que ele é muito diferente, que ele se destaca. Tal como eu acho que Fullmetal é um anime shonen muito diferente, eu acho que o Kekkaishi, que é o anime que eu tô falando, ele era muito diferente. Toda essa ideia do baseado nesse meio que folclore. É fora que eu não sei um termo melhor. Por favor, aí, pessoas que gostam de história antiga, que consigam um termo que eu possa ser similar a folclore, que seja melhor. Porque eu sei que hoje em dia falar folclore, às vezes, não é tão bom, assim. Mas, enfim. Histórias tradicionais japonesas, né? E que tá lá ligada a essa parte da religião e tal. Ele é uma parada, eu acho que muito especial e que eu acho que muito diferente dentro dos conceitos gerais, né? E eu acho que toda a ideia de como ele, o fato de ser diferente, faz ele brincar, a autora, brincar com isso de um jeito muito único, né? Mas o que é o Kekkaishi, né? Pra quem não sabe, não sei se a Joana ou o Carleiro viram, mas Kekkaishi é uma história que ela é focada... Eu não vi. Oi? Não? Não. Eu não vi. Também não. Ela é focada principalmente em dois personagens adolescentes, que é o Sumimura Yoshimori e a Yukimura Tokine, que são dois adolescentes. O Sumimura, ele é mais ou menos 2 anos mais novo que a Yukimura. Mas qual que é a grande parada? Eles são de famílias tradicionais de Kekkaishis. O que são esses Kekkaishis? Kekkaishis são tipo exorcistas, de certa forma, um tipo específico de exorcista, que eles combatem Ayakashis, que são perigosos, né? Mas é um caso especial no caso desses dois, porque eles são a geração atual, vamos dizer assim, das duas famílias, da Sumimura e Yukimura, que são responsáveis por proteger um local de muito poder espiritual no Japão, que é que toda noite ele acaba atraindo diversos yokais perigosos. E se um yokai ficar muito tempo naquele lugar, ele acaba ganhando muito poder e se tornando perigoso. Até yokais que não são perigosos, quando eles ficam muito tempo nesse lugar, ficam muito perigosos, que é o que é Karazumori, né? Que é um lugar com muita energia espiritual. E há anos, né, há décadas, as famílias Sumimura e Yukimura, elas sempre têm um representante que está lá defendendo contra esses yokais. E ele, para isso, esses ayakashis, desculpa. E para isso, eles usam as técnicas dos kekaishis, né? Que kekaishi vem da palavra kekai, que é a barreira, né? Então, eles meio que usam com ideias de usar barreiras para poder destruir esses kekaishis. E aí você pensa, pô, mas como assim? A kekai é usada como barreira. Mas é porque existe todo um contexto de como você utilizar. E aí é que entra meio que o brilho, na minha opinião, dessa parte. Que é como os poderes, eles vão evoluindo com o tempo. Porque você mesmo, no começo, ele diz, ah, ok, é um uso muito simples. Que é, por exemplo, a ideia básica é o quê? Eles conseguem fazer uma barreira em volta do yokai. E eles conseguem prender o yokai, né? Ou o ayakashi. E eles conseguem explodir a barreira com o yokai dentro. E depois, usando um bastão, eles conseguem, um bastão espiritual lá, eles conseguem absorver a alma do yokai que explodiu, né? Então é meio que um conceito, inclusive tem a regra, né? Que é tipo do. Eles têm as palavras-chave, que eu agora não vou lembrar de todas, mas é. Que é o. Como é? Acho que é. Eu não lembro agora. Mas é porque cada palavra é como se fosse um movimento. Que é primeiro mirar. Segundo é criar a barreira para prender. O terceiro é reforçar a barreira. E o quarto é a explosão. E aí tem um, de certa forma, um quinto que é para sugar a alma. Mas esse meio que não tem muita diferença. Mas por que eu tô falando isso? Porque cada uma dessas fases, elas têm nuances diferentes que você consegue brincar nesse conceito. E aí, tem toda essa ideia de que, por exemplo, a Yukimura, que é mais velha, a garota que é mais velha, ela é muito habilidosa e muito ágil, porém, ela não tem um poder espiritual tão forte, ao ponto de reforçar mais fortemente a barreira. Então, quando você tem um yokai muito grande, ela precisa criar várias pequenas barreiras para poder derrotar aquele yokai. Enquanto que o Sumimura é o contrário. O Sumimura, ele não tem tanta essa habilidade de mirar bem e criar barreiras mais específicas, mas pelo outro lado ele tem muito poder, então ele consegue criar barreiras maiores e mais poder e mais reforçadas, né? E aí você pensa, só isso, ok, é um conceito de tipo o quê? Todo é aquele ciclo de dia e noite, que toda noite eles vão pra lá, até porque, por um acaso do destino, o lugar de Karazumori é a escola deles. A escola deles fica nesse lugar. Eita. Literalmente. Então de manhã eles vão pra escola, de noite eles voltam lá para poder defender Karazumori dos ayakashis. E aí ele tem esse ciclo de noite. Só que como o Karazumori é um lugar muito visado, você já deve imaginar que, tipo, com o tempo, ayakashis mais poderosos vão querer enfrentar Karazumori e conseguir chegar em Karazumori. E eles vão ter que ficar mais fortes para lidar com isso. E aí tem toda a história de toda a família, as famílias dele, como elas funcionam, como é que foram importantes no passado, né? Por exemplo, os antigos protetores eram a mãe do Sumimura e o pai da Yukimura. Só que o pai da Yukimura, a mãe do Sumimura, ela meio que é uma ayakashi super poderosa que ela desapareceu, vamos dizer assim, né? Enquanto que o pai da Yukimura, ele morreu. Tentando cumprir o dever dele, né? E é muito interessante porque as famílias, elas meio que são famílias que elas moram muito próximas umas às outras, só que, em termos gerais, eles meio que se detestam, porque, ou pelo menos os mais antigos, né, se detestam. É aquele detestar, mas meio que gostar, né? Aquela coisa de briga de vizinho, né? Porque cada um acha que é a família principal, né? Que consegue defender e tudo mais, né? E aí eles têm dinâmicas familiares muito diferentes que são muito interessantes, né? Então, a Yukimura com a mãe dela é uma ideia, ela é uma adolescente, mas é mais madura e tudo mais, enquanto o Sumimura, ele é esse garoto que tá saindo da pré-adolescência e que ele não tem ainda tanta noção de certas coisas, ele não é o garoto mais esperto do mundo e tudo mais, e ele vive dentro dessa grande família, que ele vive com o irmão mais novo, o pai e o avô, que é o mestre, que de certa forma é o mestre dele, o antigo mestre dele, que e a menina também, ela, a Yukimura também vive com a avó, né, a avó e a mãe, e é muito interessante essa dinâmica familiar. Tem um irmão mais velho do Sumimura, que a gente vai ver mais à frente, que é um outro cara que é muito forte, que ele vai ser o líder de uma organização de pessoas, de exorcistas, né. E aí você vai ter vários contextos, mas para piorar tudo isso, ou para deixar mais gostoso todo o enlace, o Sumimura é apaixonado pela Yukimura. Só que aquele amor meio platônico, né? Porque não, ela é mais velha e ela não tem exatamente interesse nele, né? Ao mesmo tempo, ela sente um pouco inveja dele por ela não ter tanto poder quanto ele. E é muito interessante essa dinâmica. E aí você brinca com outros elementos. Por exemplo, o Sumimura diz que ele não é um garoto mais esperto. É um cara que ele vive faltando aula, ou dormindo na aula e tal. Só que ele tem uma habilidade muito específica. Ele é um excelente confeiteiro. Então você vai vendo conceitos e ideias que são jogadas. E ao mesmo tempo a trama, no aspecto de shonen de ação, ela vai crescendo com essas novas criaturas vindo mais poderosas. E aí entrando a história do irmão dele, que é uma parada meio assim, tipo, a família é meio assim. O avô não gosta muito do caminho que ele tomou, enquanto que ao mesmo tempo O Sumimura não entende muito bem, mas o pai e o irmão, que eles não têm poderes, eles são meio de boa, e aí tem toda essa ideia de que a mãe foi embora, e aí você vai ver outros conceitos sendo introduzidos dentro dessa luta, né? O Sumimura, ele é meio que o protagonista principal, mas tem isso. E aí vai vindo outros personagens, por exemplo, vai virar um trio depois, quando vai vir um Shishigen, que é um outro garoto que ele treinava junto com o irmão do Sumimura, que ele não tem, não é um Kekashi, né? Mas ele consegue usar habilidade, ele tem habilidades especiais de yokai, né? E aí tem, enfim, um mundo de coisas que vão acontecendo. Tem uma garotinha que é claramente a garota Carlírio, que ela é super inocente e ao mesmo tempo que ela acaba gostando do Yoshimori quando ele meio que salva ela. Do Sumimura Yoshimori, né? Enfim, né? Tem toda uma nuance, brincadeira que vai crescendo e vai tendo uma dinâmica muito divertida, assim. Ele não é perfeito, ele tem lá seus poréns e tal, mas é um anime que ele acaba tendo muito coração, sabe? Os personagens todos são muito gostáveis. E isso faz a trama evoluir de um jeito muito interessante. Só que qual é o problema? Quando o anime saiu, o mangá não tinha acabado. Então, o anime ele não tem fim. E o mangá, ele acabou saindo no Brasil, por causa do anime e tudo mais, né? Na época, a Panini tava lançando muita coisa de anime. Só que no Brasil, pouquíssimas pessoas compravam. Eu era uma delas. Então, ele é um dos fatídicos mangás da Panini que nunca terminaram, porque a Panini cancelou. E como eu não sou... Eu leio Scan, mas leio muito raramente. Eu nunca fui atrás de ver o final. Então, eu não sei até hoje o final do mangá, porque eu não quis ler em Scan. E a Panini nunca republicou esse mangá e nenhuma editora republicou. E eu fico muito triste com isso. Porque eu era um dos quatro pessoas que comprava esse mangá no Brasil. Eu e a Rafa são os dois. E é isso. Mas eu gosto demais de Kekashi. O anime é muito legal. Tem algumas músicas muito legais. Não todas, mas algumas aberturas, encerramentos. São muito legais também. Dublagem tem gente bastante foda também junto com os personagens. E, enfim, eu gosto demais. Recomendo até hoje, apesar de não ter um final. Mas ele termina num final de arco muito interessante, assim. Não é o suficiente para dizer um final, mas acho que é divertido, vale a pena por se interessar. E depois, quem sabe, você quiser, você vai atrás do mangá, né? Eu não sei se ele tem stream no Brasil. Eu sei que ele tem no Crunchyroll lá fora, Eu acho que aqui diz que no que também tem no Anime Key, né, lá fora. Não sei se é o que caixa está disponível pro Brasil, no Crunchyroll do Brasil, tá? Hoje em dia. Deixa eu ver aqui. Ou se está disponível, ou se está disponível em português, né? Pode ser que ele esteja disponível, mas não em português. É, procurando aqui, que caixa não aparece. É, não aparece. Pois é. Mas, assim, eu acho muito divertido. E eu gosto demais de toda essa dinâmica, como ele é. Ele é meio único, assim, em seus aspectos gerais. Porque ele tenta. Eu não acho que ele tenta fugir do padrão de shonen, mas ele tem essa pegada diferente. Ele também não é da Jump, né? Então, talvez isso facilite um pouco, né? Ele é da Shonen Sunday, que tem esses shonens mais diferentes. A Shonen Sunday é aquela revista que é shonen, pero não mucho, né? Eu uso assim, né? Que é uma revista que publica desde uma coisa mais simples até um NHK Yokoso que fala sobre drogas. Então, né, vai meio nessa nuance, né? O shounen da Shonen Sunday é meio expansivo em termos de faixa etária. É porque a Sunday é que tem o Kono, e aí você pode, que seria uma pegada mais infantil, mais jovem, que vai ter algo mais adulto, né? Uhum. Ele é um New na Sunrise, né? Então é um estúdio que tinha seu destaque. Em alguns momentos eu acho que ele não é tão incrível, mas tem uns momentos que a Sunrise faz uma pegada muito, muito bem feita, assim, muito interessante. Então eu gosto demais de Kekashi. Talvez porque eu não terminei o mangá, porque algumas pessoas dizem que o mangá não termina também. Mas até onde eu vi, até onde eu li, eu gosto demais. E por isso eu recomendo bastante o anime. E eu queria trazer pra cá porque é um anime que meio que desapareceu, assim, do... Porque já que não teve continuação, ele meio que desapareceu. E esse é um anime que eu também, como o Karen falou de Sola, eu gostaria muito que ele tivesse um remake. Acho difícil, mas gostaria bastante. Enfim, é isso. Vamos então pra aquela parte final em que a gente vai recomendar outras obras rapidamente. Então vamos começar aqui pela Jojo. É, como eu falei, eu não assisto tantas obras, assim, pro Sobrenatural, tirando, sei lá, yokai especificamente e tal. Mas, assim, a Rafa já falou, vou falar de novo, Holic. O mangá voltou recente. E os animes em si eu acho bem divertidos da televisão e os ovas. O filme eu não lembro muito, mas ninguém gosta, então, assim, mas fica aí, desde a Holic. E um outro que eu lembrei também, que eu acho que encaixava muito, é Heaven Official Blessing. Que, né, que é o chinês, porque bem ou mal tem vários fantasmas e envolve deuses e o mundo, submundo dos fantasmas. Então, seja a segunda temporada, você vai encontrar mais com eles. Então, acho que também se encaixa bem no tema de sobrenatural. E é isso. Eu achei curioso a Rafa não falar de Natsuki, que é a obra preferida. É verdade, né? Pois é, é Natsume. Já teve um podcast específico só de yokais, né? Porque aí você pode entrar, sei lá, no Erihyo no Mago, Inuyasha, Kamisama Hajime Mashita também. Tem vários de yokais. Só de yokai é o gênero em si, né? Tem vários, sim. Eu acho que o próprio... Não. Eu ia dizer que talvez o próprio Maniminishi separe, mas eu não tenho certeza. Então... Carlinho, por favor, você. Rapidamente, citar três animes aqui. Primeiro, que eu ia falar originalmente nesse cast, que é o Ano Haná, de 2011. O segundo seria Karen, que é muito mais comédia que qualquer outra coisa, que é o da vampira ao contrário, uma vampira que espele sangue, maravilhoso. E o terceiro seria o Mirar no Kaikata. Simpatiquinho, da múmia, dos outros Cezinhos, cada indo parado como um adolescente. É um anime bem gostosinho também. É isso. Muito bonzinho, Carliga, nas escolhas. Eu vou aqui falar rapidão, então, de alguns. O que eu ia escolher originalmente, mas eu decidi não falar para trazer um anime menos conhecido, é um dos meus animes preferidos da vida, né? Que é Yu Yu Hakusho, né? Que eu adoro de paixão, gosto dele... Do começo ao fim, né? Algumas pessoas criticam um pouco o final, eu acho excelente. O anime, até mais do que o mangá. Enfim, gosto demais do Yakusho. E vale a pena até hoje. Esse é outro que também podia ter um remake, mas não porque o anime anterior merece uma atualização. Acho que ele até funcionou muito bem. É, tá, tem poucos temas assim da época que eu acho que ainda não cabe tão bem hoje. É, mas eu acho que a maior questão dele é porque o público dificilmente vai atrás de animais velhos, né? Então é só por isso. Mas até hoje eu recomendo demais. O Yoku Show é muito bom, muito bom. É, animes dos anos 90, excelente, assim. É, um mais recente, que vai ganhar a segunda temporada logo logo, que eu adorei, adorei, assim, eu não esperava se fosse tão bom, e é maravilhoso, que é Yofukashi no Utah, ou Call of the Night, que é um anime de vampiro muito especial, assim, muito diferente. Ele é um anime que, se não fosse por causa da insegurança, né, que a gente vive nas cidades, é um anime que me dá muita vontade de sair à noite, de madrugada na rua, só andando por aí. Só por aí, pra andar pelos lugares. Que é meio que isso, né? Que ela vai contar a história desse protagonista que não consegue dormir. E aí, uma noite, ele decide sair por aí, vagando. Pela noite, pela madrugada. E é muito interessante. E aí, ele acaba encontrando essa vampira. E tem toda a mitologia dos vampiros, que é muito legal. Muito legal. Vai ter a segunda temporada logo, logo. É o mangá publicado no Brasil, inclusive. É, eu não tenho certeza, acho que o mangá terminou já, mas deixa eu só confirmar. Acho que vale a pena confirmar. Terminou, então terminou ano passado. Então, provavelmente o mangá, se não terminou no Brasil, logo logo deve terminar. Então, fica aí a dica também, quem quiser dar uma olhada. O mangá é muito bonito, eu não cheguei a ler ele todo ali, acho que os primeiros capítulos e tal. É, espero que o anime até chegue mais longe do que o mangá, mas eu tô bem feliz que vai ter uma segunda temporada e muito bom. E aí, um de comédiazinho só pra quebrar o clima, Gugurei Kokuri-san, que fala por si só. Maravilhoso, grande, grande anime, Kokuri-san. Kokuri-san é daquela piada que aqui no Ocidente seria mais a piada do copo, né? Lá seria da moeda, né? Que ele acaba indo por caminhos. E ele é um anime de comédia, um sobrenatural com comédia, que é muito diferente e divertido, assim, muito excêntrico. Outro anime velho, Witch Hunter Robin, vou só falar por cima, mas é porque é um dos primeiros que eu vi, eu acho, desse gênero, e que era mais diferente, assim. Claro, o Yoku Show vi na TV e tal, mas quando eu fui ver mais coisas na internet, eu achei o Witch Hunter Robin um dos primeiros, e ele é tão meio diferente que eu acho que é legal para conhecer outras obras, assim. Eu não diria que ele é o melhor coisa do mundo, mas é muito interessante essa ideia de uma agência sobrenatural ou uma agência que usa seres sobrenaturais para resolver casos que tem aspectos sobrenaturais, e tem essa protagonista que é uma bruxa adolescente, que é a Robin, né, do nome. Ela é uma caçadora de bruxas, mas ela também é uma bruxa. E por último, um dos meus queridinhos, que eu não queria deixar de falar de jeito nenhum, que é Kokoku, que é um anime que quase ninguém viu. Quem viu junto com a gente em Cal, sabe o quanto eu amo ele. Muita gente vai pegar um pouco de problema por causa dos monstros em CGI, que não são tão bem feitos, mas se você tirar isso, porra, que história fantástica. Talvez uma das minhas histórias preferidas de anime, que eu já vi. E é maravilhoso, adoro a protagonista, adoro todo o conceito da família dela presa no tempo, e é um anime muito agressivo no sentido de você sente o perigo que os personagens estão passando, né? Você sente o quão tenso é aquele momento, a cada momento do anime, e tem personagens gostáveis e desgostáveis. Inclusive personagens que, no final das contas, você quer que sejam salvos, mesmo que você não goste deles, e é muito interessante. Muito interessante. Então, minhas protagonistas recentes preferidas, que é a Juri. Então, recomendo demais. Cococu. E tem a abertura do Miave, que é uma música fenomenal. Fenomenal, né? E é isso. Vamos então aqui rapidinho para a sessão Recadinhos do Badinho. Ok. Sessão Recadinhos Padrinhos, sua edição de número 124, com apenas uma chamada para essa oportunidade. E a chamada diz o seguinte, diretamente do site Anime News Network. O segundo vídeo do anime Silent Witch revela mais do elenco, artista da música tema e sua estreia na TV, programada para 4 de julho de 2025. Vamos lá. Mônica Everett, a bruxa silenciosa, é a única praticante de magia sem voz do mundo. Uma verdadeira heroína que derrotou sozinha o lendário dragão negro. No entanto, a jovem prodígio é, na verdade, super tímida. É, ela só aprendeu a magia sem voz para evitar falar em público. Ignorando isso, os sete sábios a colocaram em uma missão ultra secreta para proteger o segundo príncipe. Será que Mônica Everett conseguirá se controlar enquanto lida tanto com a interação social que odeia, como também com os males que a perseguirão enquanto protege o príncipe? Será que ela terá sucesso em ambas as suas iniciativas de vida, em ambas suas missões de vida? Pois bem, e isso é sobre o anime Silent Witch, A Bruxa Silenciosa. Anime esse, que vai estrear no dia 4 de julho. O time dele, o time de dubladores, conta com nomes como Hina Suguta e Shunichi Toki, ok? E assim, é uma obra, e eu não vou mentir, que é óbvio que chamou minha atenção pelo plot tão básico, mas ao mesmo tempo que me cativa. É algo que eu espero que seja bem animado. Não conheço a obra original, não conheço o mangá, não conheço as novelas, mas é algo que eu espero que fique bem animável, bem animado. É algo que realmente eu quero apostar forte no meu gosto pessoal, no meu tato para anime desse naipe, e que eu espero que se saia bem. Eu espero que seja uma obra que tenha uma boa aceitação. Até porque o público de... Vamos dizer assim, o anime já é algo assim, nicho, né? Aí dentro do nicho, vocês têm, a gente coloca os gêneros que alguns chamam mais atenção do que outros. Esse anime em específico tem tudo pra ser um nicho do nicho. E eu quero fazer parte desse nicho do nicho. Acho até que eu já me coloco como parte. Mas... realmente espero. Eu tenho algo de expectativa sobre esse anime, sim. Tenho uma boa expectativa. Comentários? Não sei. Eu tô tentando achar quem é o estúdio. Ele tem muito cara de anime na PA. O estúdio? PA? Você acha que é a PA Works? Eu não sei. Eu tô procurando porque ele tem muito cara de anime da PA. E se for anime da PA, eu não. Eu tenho que ver pra saber. Porque anime da PA pra mim é sempre 880. Então, esse anime vai ser do estúdio Gokumi. Gokumi. Gokumi fez o quê? Estúdio Gokumi, que animou a obras como a Hoshizuru Telepathy. Animou também. Já olhei. Animou também Niro Mosaic, Endro, Toji no Miko. Caralho, como a única coisa do estúdio que eu gosto é. É, Kami Kuzuai do, Channel, é complicado. Eitino, tá ouvindo? E Tsuri Zuri Children. Eitino, ele não é o principal, né? De Eitino, é. Eu acho que ele não é o principal de Eitino, não. Ah, ele fez que. Acho que a melhor coisa deles pra mim é Koi no Shigoto, hein? Pra mim é Tsuri Zuri Children. Tsuri Zuri Children é legalzinho. É uma empatado dos com... dele, eu não termino. Eu nem termino. Obviamente, nesse caso, empatado com o Saki, a Tiga Ren. Eu adorei Saki, a Tiga Ren. Né? É. Então, não sei o que pensar sobre esse anime. Pode ser um anime bom, pode ser um anime tão chato quanto o Hoshizuki Telepath. Pra mim, né? Enfim, é isso. Essa foi a edição 124 da Recadinhos do Padrinho. Ok, então vamos aqui para as nossas considerações finais. Então, Jojo, suas considerações final? Acho que estou feliz de estar de volta, espero que continue assim. A gente se vê na próxima. É bom você estar aqui daqui 15 dias. Estamos felizes de você estar de volta. É bom. Se o destino permitir, estarei aqui. E vai continuar aí direto. Foi muito bom estar de volta. É sobre isso. É isso. Carlírio? Agradecendo somente para agradecer a todos que nos assistiram ao vivo ou depois do cast ter sido lançado. Curto sempre o Netoinho e o Anime Code, que são os blogs patronos do Kyodai Podcast, que pertence à iniciativa Kyodai. Sigo os blogs parceiros, as mídias sociais da iniciativa Kyodai, e a gente se fala daqui 14 dias com o meu tema. É isso. Mandar um abraço aí para todo mundo que nos ouviu, seja ao vivo ou seja depois. Terminar aqui, né? Disse que ia ler os comentários no final, né? Então o Wesley tá aqui, né? Ele falou um pouco sobre o Anime Friends, que a gente tava falando um pouquinho. E o Kabaji apareceu. Olha, faz tempo que eu não vi o Kabaji por aqui. Ele falou: boa, adoro esse tema, vou aproveitar as recomendações. Fico feliz aí. Aproveite, tem recomendações muito interessantes para públicos bem diferentes, porque é uma temática muito, muito rica, sobrenatural. Enfim, visitem o Discord Opinando. É para discordar por lá só para discordar. E só porque é edição 250, que é um número redondo, eu vou fazer uma recomendação que eu geralmente não faço, que é: se você gosta de cultura, vamos dizer assim, eu chamo de cultura visual contemporânea, por causa de gente que você gosta em geral de cultura visual contemporânea, e incluindo quadrinhos, mangá, filmes, jogos, videogame. Eu tenho outro podcast, não é novo, na verdade é bem antigo. Inclusive, ele está indo para a edição 500, que é o podcast do site do Yopinando, que é o Yopinando Shimbun, que na atual temporada, que eu considero a 11ª, o Super Yopinando Shimbun, que gravamos eu e o Luke todo sábado. Então, se vocês tiverem curiosidade, vão lá, escutem o podcast. Também tem a gravação ao vivo, mas tem a versão editada também, que sai no Spotify e no blog Opinando. Então, quem curtir, vá lá, fica a dica aí do podcast. E é isso. Um abraço a todos. Eu falei os animes que a gente vê no Discord, eu não lembro agora. Não falou. Ah, então só pra terminar, né? Então no Discord temos a Call de Anime todo domingo. E além de discordar, nós vemos lá também às vezes pra concordar. E nessa temporada nós estamos discordando e concordando sobre os animes. Nazutoki no... Desculpa, esqueci agora o nome. Esse anime é muito a cara é muito a tua cara, Jojo. Qual? Nazutoki wa Diner no Atote. Que é um anime que claramente a Madhouse ou os patrocinadores só gastaram dinheiro com o cast. Porque é inacreditável. Não é o do detetive? Detetive. Na verdade, do Mordomo. Eu deixei ele salvo pra assistir. Só por curiosidade. Também. A protagonista, ela é dublada pela Hanazawa Kana. Hanazawa Kana aí que... Uhum. Grande dublador aí, o Eric gostava muito. O segundo detetive, o detetive completamente idiota, é dublado pelo Mamoru Miyano. E o mordomo, né, que fecha o trio principal, ele é dublado pelo Yuki Kaji. Então, só aí. Cara, o pior é que assim, quando eu vi o pôster das mais dos anime da temporada, né? Porque eu tava. Agora eu tô apertando minhas séries e tal. Aí, tipo, eu tinha visto a roupa do boy lá, que é do Mamoru Miyano, e ele tá com um terno branco, exatamente das cores do Kaito Kido. Eu falei, será que tem alguma referência ele nesse anime? Um completo maluco. Eu achei muita coincidência. Ele é um completo maluco, João. O personagem dele. É um completo idiota, riquinho. Nepotismo é o que manda na polícia japonesa, em segundo esse anime. Mas é muito divertido. Eu acho que pela dublagem vale demais. E tem uns mistérios legais, assim. Não é a coisa mais incrível do mundo, né? Até porque na mesma call nós estamos vendo Kusuriya no Hitori Goto, que é um milhão de vezes melhor. Sim, né? Que é. Exatamente. Um milhão de vezes melhor. Estou muito ansiosa para o próximo episódio, que é só depois da semana que vem. Porque, rapaz. Muito bom. É. Eu adoro o Lacan, adoro o Pai da Malfoy, tô muito ansiosa pra participar mais. E assim, saindo do mistério, mais mistério, a gente vai pra o anime coraçãozinho, que é a Haren-san Hakarenai, segunda temporada. Continua delicioso acompanhar a Haren-san. Que desenho maravilhoso, assim, que anime, good vibes maravilhoso. Então, recomendo demais para quem gosta de uma comédia mais leve. Então, fica aí a dica. Com romance, romance. É legal que o casal se formou e continua bom. Então, caso especial aí. E é isso. Então, vamos terminando por aqui. Até a próxima quinzena. Falou, galera. Alô. Eu tava esperando vocês dizerem tchau. Tchau, tchau.